Como, como não? Pensocast! Agora sim, tá gravando. Apresenta aí o Pensocast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago, moro nos confins do Judas. Brincadeira, eu moro em Aracaju, Sergipe. E na Hop, né, no RPG One Piece, sou conhecido como Wall. Meu personagem é o Rock Edge, da tripulação Freedom. Nós somos piratas. Lá é fanfic, e a gente tá nessa nova empreitada que é fazer o podcast da Hop, carinhosamente chamado de Peacecast, que é para trazer um pouco de informação para vocês a respeito não só do RPG, mas também do universo de One Piece, falar um pouco sobre o anime, sobre o mangá. E agora nossa outra tripulante vai se apresentar para vocês. E aí, gente, eu sou a Vizinha, também jogo na Hop, mas pode me chamar de Vi Ava. mesmo. Moro em Blumenau ou em Olinda, estou viajando em todo. E eu jogo com a Ravened na sua Freedom e vamos ver no que dá, né? Bom, para começar esse podcast inaugural, então vamos falar sobre primeiro sobre o mangá que saiu essa semana, que foi o mangá número 610, cujo título é Vidente Madame Shirley. Mas antes de falar sobre o mangá, é importante explicar o que é um spoiler. Gi, você pode explicar pra gente o que é spoiler? Bom, spoiler é basicamente aquela pessoinha querida que fica do seu lado no cinema contando todo o filme antes de terminar. E a gente evita isso porque para algumas pessoas pode ser incrivelmente chato. Gente que desiste de assistir por causa de spoiler. Vou falar um pouco assim sobre o que é que ele me passou assim. Eu achei que foi um mangá bem interessante. Não sei se a Gi vai concordar comigo, mas passou muita coisa interessante. O arco da Ilha dos Tritões está sendo um arco bem bacana. E o Sanji está vivo, finalmente. Eu pensei, nossa, tava aflito porque ele tá rolando nesses últimos capítulos. Cada jato de sangue que ele dá quando vê uma mulher, eu caio na risada, porque filho da puta, é muito engraçado. É, aqueles jatos de sangue tem que acabar em algum momento, né? Não pode ficar assim para sempre, mas tá bem interessante. Eu acho que principalmente as coisas fofas que ajudaram o Sanji, que doaram sangue para ele, foi o máximo. Não, os travecos, não. Ri muito. Por sinal, o Traveco foi eliminado do Big Brother, né? Isso foi um spoiler. Assisto. Falando sobre outra coisa interessante que teve no capítulo, foi que finalmente sanaram uma das minhas maiores dúvidas em One Piece, que era sobre os povos do mar, né? A gente descobriu agora que existem os tritões e os sereios, né? Então tem o tritão macho, que é a parte de cima é peixe, parte de baixo é humana, como o Arlong, o Jinbe, etc, etc. Tem as tritoas, se é que podemos chamar assim, que é a parte de cima peixe, a parte de baixo humana. E tem as sereias ou sirenas e sereios ou sirenos, que é parte de cima homem ou mulher e a parte de baixo peixe, como o Ryozou, que é aquele cara que tava que era da nova tripulação dos homens peixes, né? Ele é metade polvo, a parte de baixo dele é de polvo e de um polvo venenoso, e a parte de cima é humana, embora ele seja feio pra caralho. E ele é um espadachim. O que você achou dessa resposta que o Oda deu pra gente nesse capítulo, G? Eu achei muito criativa, porque a ideia de tritão é macho e sereia é fêmea não estava pegando muito bem. Foi muito legal, inclusive foi interessante ele ter dito que dá para reproduzir, dá para ter resultados diferentes, inclusive. Mas eu acho que não responderam a pergunta essencial, aquela que todo mundo quer saber. As sereias cagam? É verdade, nossa, quando o Luffy soltou essa, eu morri de dar risada, velho. Puta que pariu. Mas pela cara que a vidente fez, eu acho que a resposta é sim, viu? Falar em vidente, temos nesse capítulo uma personagem icônica, né? Que é a Madame Shirley, uma vidente, uma sereia tubarão, alguma coisa. E no final a gente tem uma revelação que é no mínimo intrigante, né? É o grande quê do capítulo, que é: será que o Luffy vai destruir a Ilha dos Tritões? E é tchan tchan tchan tchan. bem provável, conhecendo o Luffy e vendo o que ele já causou por aí, eu não duvidaria dele destruir a ilha, nem que seja sem querer, sabe? Já eu discordo, sabe por que eu discordo? Como eu sei que o Oda é muito louco, eu começo a pensar loucamente também. Ele mostrou na página 10, ele mostra um cartaz de procurado do Van Decker. Só pra relembrar, Van der Decker, melhor dizendo. Só pra relembrar, o Van der Decker é o cara que tava no holandês voador, o pirata que tava no holandês voador, que era aquele navio fantasma, na hora que o Luffy e a tripulação dele encontram com o Kraken. Então esse cara, ele é um bandido, e o cartaz de procurado dele, ele tá usando um chapéu. E aí quando a Shirley, a Madame Shirley, ela tem a visão dela, ela vê um cara de chapéu, ela fala que vai ser um cara de chapéu. E aí ela automaticamente supõe que é o Luffy, mas eu estou apostando minhas fichas que não será ele, pelo contrário, eu acho que ele vai salvar a Ilha dos Tritões. Depende do conceito de destruir e salvar, né? Porque, inclusive assim, eu acho que se você olhar direitinho a silhueta do Van der Decker na página 10 e olhar a silhueta do personagem que vai destruir a ilha, na visão da Madame Shirley, são diferentes. A silhueta é muito mais parecida com a do Luffy do que a do Van der Decker. De fato, mas não necessariamente aquele desenho é da visão. Enfim, não sei. Eu acho que ainda tem muito pano pra manga e o Oda certamente vai saber como responder isso da forma mais inesperada possível. Acho que isso dá pra fechar um pouco sobre como é que foi o mangá, né? E o Oda, ele não vai deixar por isso mesmo. Com certeza, essa semana, mais especificamente no domingo, saiu o episódio 483, que é ainda no arco da Guerra do Barba Branca, né? Cujo título é Procurando por uma Resposta, foi esse dos Punhos de Fogo, morre no campo de batalha. Eu acho que ele conseguiu captar muito bem do Ace, sabe? Foi bem dramático. E eu acho que eu meio que já tava esperando isso antes de ler o mangá, né? Porque o Ace eventualmente ia ser um obstáculo pro Luffy. Inclusive eles comentam uma boa parte do que vai ser falado sobre o passado do Luffy e do Ace. Pela primeira vez eu acho que o Sabo é citado, né? O Ace acaba citando ele, embora nos flashbacks ainda não apareça. Então provavelmente ainda a gente vai ter no anime aquela mini saga do passado do Luffy e do Ace junto com o Sabo. O que é fodástico, né? E assim, falando sobre o episódio em si, assim. Porra, nossa, a morte do Ace pra mim foi um dos pontos altos de todo esse arco da guerra de Marineford. Primeiro porque pra um autor se desfazer de um dos personagens mais carismáticos que ele tem e ainda desvirtuar a fama que ele tinha de que os personagens só morriam em flashback no mangá, acho que todo mundo antigamente falava isso de One Piece, foi tipo dois coelhos com uma tacada só e em alto estilo. Puta que pariu, a Kainu é uma desgraça, velho. Que raiva daquele bicho. Eu acho que eu chorei junto com o Garp na hora que ele parte pra cima pra querer bater e aí o Sengoku segura ele. Nossa, aquela cena, aquela parte foi muito foda, velho. Mesmo que não que ele não seja parente de verdade, o Garp tem sentimentos pelo Ace, né? Ele é praticamente neto dele. Uhum. Eu acho que, inclusive, acho que a gente pode esperar mais do Garp pela frente. Pode aparecer ele, por exemplo, querendo proteger o Luffy do Akainu. Acho que dá pra ter uma luta bem interessante aí. É verdade. E a gente vê a projeção pro desfecho do arco fodástico, né? Acho que no próximo episódio já aparece o Barba Negra. E aí já começa a foder tudo, né? Esse é o plot twist do século. Posso escrever, velho. Ele volta e volta com tudo. Não vou dar spoiler. Mas por falar em spoiler, a gente tá aqui com o título dos três próximos episódios do anime. Não é em primeira mão pra quem acompanha os sites de One Piece, mas pra quem tá simplesmente escutando é uma boa, né? Então a gente vai ter o capítulo 484, cujo título vai ser O Quartel-General da Marinha Desmorona, A Fúria Silenciosa de Barba Branca, que é o próximo. O 485 vai ser Acertando as Contas, Barba Branca versus o Bando Barba Negra. E o 486, que é o início do show, o plano do Barba Negra revelado. Que é aí quando fode tudo, né? Bom, a gente terminou essa parte falando sobre o anime, sobre o mangá. Então agora vocês já estão por dentro do que rolou nessa última semana de One Piece.